tristeza dos meus olhos cheios de emoção. A pureza do meu sentimento em suas mãos. Tudo era motivo pra me fazer sorrir. Na verdade, eu nunca pensava em dividir você de mim. E foi assim o meu fim. Tudo acontece quando tem que acontecer. Mas se é amor, me diga quem sabe perder. Todo sofrimento já não tem mais valor. A saudade agora já não tem mais sabor. Não quero mais, deixei pra trás essa dor. Amanhã eu vou sair da solidão. Vou tirar de mim qualquer recordação. Eu vou lutar, cicatrizar a paixão. Amanhã eu vou sair da solidão. Vou tirar de mim qualquer desilusão. Um bem que só fez mal pro meu coração. Tudo acontece quando tem que acontecer. Mas se é amor, me diga quem sabe perder. Todo sofrimento já não tem mais valor. A saudade agora já não tem mais sabor. Não quero mais, deixei pra trás essa dor. Amanhã eu vou sair da solidão. Vou tirar de mim qualquer recordação. Eu vou lutar, cicatrizar a paixão. Amanhã eu vou sair da solidão. Vou tirar de mim qualquer desilusão. Um bem que só fez mal pro meu coração. Amanhã eu vou sair da solidão. Vou tirar de mim qualquer desilusão. Um bem que só fez mal pro meu coração. Um bem que só fez mal pro meu coração. Um bem que só fez mal pro meu coração.